Tão 3859, desça para 2000 pés, ajuste 1097. 1017, 2000, 3259. Oxané 6211, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Chama Recife 251, alternando 13325. Oxané 6211, bom dia. Bom dia. Tão 3859, autorizado o final do procedimento RS, reposto estabilizado. Vai chamar estabilizado, 3859. Muito boa, gol no 804, curvando à direita. Gol 1804, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub e mantém nível de voo 360. Da El Leda Bridge, mantendo subindo a ascensão 360, 804. Azul 4069, chame Centro Recife na frequência 125.1. Alterna 133.25. Ok, 1251, 133.25, muito bom dia, Azul 4069. Bom dia. Utilizado em LS 3859. Então, 3859, complete final do... TAM 3259, complete sinal do procedimento terrestre, estamos todos na frequência 118 decimal 6. 1 para cópia. 1804, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, gol 804, boa. Gol 1607, contato radar, saída da El Leda Bridge, submantenha nível de voo 360. 360, 1607. Salvador, bom dia, TAM 3517, decolou Arbor. TAM 3517, bom dia, contato radar, saída Arbo, submantenha nível de voo 380. 380, TAM 3517. TAM 30, Gol 1607. Gol 1607, aguarde transferência. Gol 1607, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 125.1.33.25. Odor, American 980. America 982, to copy, change frequency 121.1. Okay, I'll call them, thank you. Controle ao Gol 1715. Gol 1715, contato radar, saída Árvore Elefa, sub, mantenha nível de voo 360. Árvore Elefa, subindo ao 360. Controla, pista no zero, Puga Chiqueira, sai da Puga, direção... Vai passar o 40, solicita pro de ofito. São 3597, chama o centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8 e coordena com o mesmo. 260-288, bom dia, tá 3597. Bom dia. Bom dia, Mike Lett, também vou manter a minha escuta agada para a cópia. Aqui Juliette Romeu, escuta a informação, que ele chama para a cópia 1-2-1-1. Romeu, desculpa. Solo Salvador, bom dia, o Rio 5973 para autorização, 310, Recife, ciente daquilo. Rio 5973, prepara para o Caracaju, mantendo escuta e aguarda a cópia, por gentileza. Ciente do fechamento da pista aos 10 no meio. Correção, 1026? 973. Desculpa, comandante, mensagem vem intercortado. Fechamento da pista... É o 1026. Ciente, 1026. E o 5973, contato. Prossiga. Autorizado 310 Recife, via Perusque 58. Decola a pista no 0 com a esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1-9-35, Oceana 5152. Autorizado nível 310 para a Recife, subida Puca, transição Caju, Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda. 1935 ao controle, 5152 o transponder para o Rio, 5973. Correto, reporto o pushback final, Rio. Reportaremos. Gol Salvador, bom dia, gol 1897. Gol 1897, bom dia, contato radar, saída da Elliott Bridge, submanter nível de voo 360. Está em restrição nível 360, da Elleda Bridge, gol 1897. Gol 1715, chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260, 288, bom dia. Bom dia.